mais além do que eu sou. Meu caminho já trilhei, só me resta agora atravessar. Não tenho nada a perder. Sem medo de arriscar, agora vou até o fim. E com o mundo contra nós, podemos ir mais longe. Passa, não tem como controlar. Rebelde, chegou a minha vez. Só ninguém vai mudar. É sempre assim que deve ser. Meu coração vai ser rebelde, vai sempre. Simbora! Simbora, gente!